Quero que você saiba que sou real. Bora fazer uma ligação rápida para você me ver ao vivo. Você topa?